Ficheiro 96. Apesar do perigo, experimentei uma feroz exultação por um breve instante. Então eu estava certa, e o conhecimento talvez pudesse ser a arma de que eu precisava. Então, sabe? Murmurou. Sim, disse eu, e imagino que Callum também saiba. Isso fê-lo parar por um instante. Os olhos castanho-dourados estreitaram, e perguntei-me por um instante se ele estaria armado. Acho que durante algum tempo pensou que fosse do Jamie, continuei, fitando-o diretamente nos olhos, por causa dos boatos. Você deve ter espalhado isso, através da Gaylis Duncan. Porquê? Porque o Callum suspeitou de Jamie e começou a interrogar a Letícia? Ela não iria aguentar muito tempo a pressão dele. Ou foi a Gaylis que achou que você era amante da Letícia e você lhe disse que tinha sido Jamie, para apaziguar as suas suspeitas. Ela é uma mulher ciumenta, mas não pode ter mais nenhuma razão para o proteger agora. Dougal sorriu cruelmente. O gelo não desapareceu do seu olhar, nem por um instante. Não, não pode, concordou, ainda falando suavemente. A bruxa está morta. Morta? O choque deve ter ficado tão claramente estampado no meu rosto como a minha voz. O sorriso dele ampliou-se. Sim, queimada. Primeiro teve os pés mergulhados num barril de piche e foi coberta com um monte de turfa seca. Foi amarrada a um poste e incendiada como uma tocha. Enviada para o diabo numa coluna de fogo sob os ramos de uma cerveira brava. A princípio pensei que aquela descrição impiedosa dos pormenores tivesse a intenção de me impressionar, mas estava errada. Mudei de posição e a luz bateu em cheio no rosto dele. Pude ver as marcas de dor gravadas em torno dos seus olhos. Não era uma lista de horrores, portanto, mas um ataque a si mesmo. Naquelas circunstâncias não senti nenhuma pena dele. Então gostava dela, disse eu friamente. De muito isso lhe serviu. Ou à criança, o que lhe fez? Encolheu os ombros. Fiz com que fosse para uma boa família. Um rapaz, e muito saudável, apesar de a mãe ser uma bruxa e uma adúltera. E o pai, um adúltero e um traidor, retorqui. A sua mulher, a sua amante, o seu sobrinho, o seu irmão. Há alguém que não tenha traído e enganado? Seu. As palavras sufocaram na minha garganta e senti-me nauseada de asco. Não sei porque estou admirada, disse, tentando falar calmamente. Se não é leal ao seu rei, suponho que não haja razão para o ser ao seu sobrinho ou ao seu irmão. Virou-se bruscamente para mim, fitando-me com raiva. Ergueu as sobrancelhas grossas e escuras, do mesmo formato das sobrancelhas de Callum, de Jamie, de Hamish. Os olhos fundos, as largas maçãs do rosto, o crânio belamente modelado, o legado do velho Jacob Mackenzie era forte. A sua mão, grande e forte, agarrou meu ombro. O meu irmão? Acha que eu trairia o meu irmão? Por qualquer razão, aquilo atingira-o. O seu rosto estava sombrio de ódio. Você acabou de admitir que o fez? Então compreendi. Vocês os dois juntos, disse eu devagar. Fizeram isso juntos, você e o Callum, juntos, como sempre fizeram tudo. Retirei a sua mão do meu ombro com um gesto brusco. O Callum não podia ser o chefe do clã, a menos que você fosse à guerra por ele. Não podia manter o clã unido sem você a viajar por ele, receber as rendas e resolver as disputas. Ele não podia montar, não podia viajar e não podia gerar um filho que deveria herdar o seu legado. E você não teve nenhum filho varão com a Maura. Jurou ser os seus braços e as suas pernas. A essa altura eu já estava a começar a sentir-me um pouco histérica, porque não podia ser também a sua verga. A raiva de Dougal desvanecera-se. Ficou parado a olhar-me especulativamente por um instante. Concluindo que eu não ia a parte alguma, sentou-se num dos fardos de mercadorias e esperou que eu terminasse. Então você agiu com o conhecimento de Callum e a Letícia aceitou de boa vontade? Conhecendo agora exatamente o tipo de brutalidade que possuíam, eu não desconsiderava a possibilidade de Letícia ter sido forçada pelos irmãos Mackenzie. Dougal assentiu com a cabeça. A sua raiva dissipara-se. Sim, aceitou perfeitamente. Ela não gostava de mim, mas queria um filho. O suficiente para aceitar-me na sua cama pelos 3 meses que foram precisos para gerar Hamish. E foi uma tarefa bastante enfadonha, acrescentou Dougal pensativamente, raspando um pouco de lama seca do salto das suas botas. Eu preferia fazer sexo com uma tigela morna de pudim de leite. E disse isso ao Callum? Perguntei, ouvindo o tom cortante na minha voz, ergueu os olhos. Fitou-me diretamente por um instante. Depois, um leve sorriso iluminou-lhe o rosto. Não, disse serenamente. Não, não lhe disse. Baixou os olhos para as mãos, virando-as, como se procurasse algum segredo oculto nas linhas das mãos. Disse-lhe, continuou a voz baixa, que ela era doce e meiga como um pêssego maduro, e tudo que um homem podia desejar numa mulher. Fechou as mãos subitamente e ergueu os olhos para mim. Aquele vislumbre momentâneo do irmão de Callum submerge-se mais uma vez nos olhos sarcásticos de Dougal Mackenzie. Meiga e doce não é exatamente o que eu diria de si, observou. Mas tudo o que um homem pode desejar. Os olhos fundos cor de avelã viajaram de cima a baixo do meu corpo, demorando-se no volume arredondado dos seios e ancas, visíveis pelo meu manto aberto. Uma das mãos moveu-se inconscientemente para cima e para baixo, nos músculos da coxa, enquanto me observava. Quem sabe? Disse, como se falasse consigo mesmo. Talvez eu ainda venha a ter outro filho, legítimo desta vez. É verdade, inclinou a cabeça de forma avaliadora, olhando para o meu ventre, que ainda não aconteceu com o Jamie. Talvez você seja estéril, mas correrei o risco. A propriedade vale isso, de qualquer forma. Levantou-se de repente e deu um passo na minha direção. Quem sabe? Repetiu a voz branda. Se eu arasse esse belo sulco de pelos castanhos e semeasse bem fundo todos os dias. As sombras nas paredes da caverna moveram-se subitamente quando ele deu mais um passo na minha direção. Bem, demorou a chegar, disse eu com raiva. Uma expressão de choque e incredulidade espalhou-se pelas suas feições, antes de perceber que eu olhava para além dele na direção da entrada da caverna. Não me pareceu educado interromper, disse Murtagh, avançando para dentro da caverna por trás de 2 pistolas carregadas. Manteve uma apontada para Dougal e usou a outra para gesticular. A menos que pretenda aceitar esta última proposta, aqui e agora, sugiro que saia. E se realmente pretender aceitá-la, então eu saio. Ninguém sai ainda, declarei. Sente-se, ordenei a Dougal. Ele ainda estava de pé, olhando espantado para Murtagh, como se visse uma aparição. Onde está o Rupert? Perguntou achando a voz. Ah, o Rupert. Murtagh coçou o queixo pensativamente com a boca da arma. É provável que já tenha chegado a Belladrum. Volta antes do nascer do dia, acrescentou a título de informação, com o pequeno barril de rum que ele acha que o mandaste buscar. O resto dos teus homens ainda está a dormir em Queenborough. Dougal teve a elegância de rir, ainda que um pouco a contragosto. Sentou-se outra vez, as mãos nos joelhos, e olhou de mim para Murtagh e de novo para mim. Houve um silêncio momentâneo. Bem, disse Dougal, e agora? Boa pergunta. Admirada por ter encontrado Dougal em vez de Jamie, chocada com as suas revelações e furiosa com as suas propostas subsequentes, eu não tivera tempo de pensar no que devia ser feito. Felizmente, Murtagh encontrava-se mais bem preparado. Bem, afinal, não estivera ocupado a combater avanços libidinosos. Vamos precisar de dinheiro, disse imediatamente, e de homens. Lançou um olhar avaliador aos fardos empilhados junto à parede da caverna. Não, continuou pensativamente, aqueles serão para o rei Jaime. Mas ficaremos com o que tens na bolsa. Os pequenos olhos negros voltaram a Dougal e a boca de uma pistola gesticulou lentamente nas vizinhanças da bolsa do seu quilte. Algo a ser dito em favor da vida nas terras altas é que ela aparentemente dava a uma pessoa uma certa atitude fatalista. Com um suspiro, Dougal enfiou a mão na bolsa e atirou um saquinho para os meus pés. 20 moedas de ouro e 30 e poucos chelins, disse, erguendo uma das sobrancelhas para mim. Fique com eles e que lhe faça bom proveito. Vendo o meu olhar de ceticismo, sacudiu a cabeça. Não, estou a falar a sério. Pense de mim o que quiser. O Jamie é filho da minha irmã. E se você puder libertá-lo, que Deus a acompanhe. Mas não pode. O tom da sua voz era fatídico. Olhou para Murtagh, que ainda lhe apontava as pistolas com firmeza. Quanto aos homens, não. Se tu e a rapariga pretendem suicidar-se, não posso impedir-vos. Até me proponho a enterrar-vos, um de cada lado do Jamie. Mas não vão levar nenhum homem para o inferno convosco, com ou sem pistolas. Cruzou os braços e apoiou-se contra a parede da caverna, observando-nos calmamente. As mãos de Murtagh não vacilaram, mas os seus olhos hesitaram, olhando para mim. Eu queria que ele atirasse. Vou fazer um acordo consigo, disse eu. Dougal ergueu uma das sobrancelhas. Você está em melhor posição do que eu para fazer acordos, disse. Qual a sua proposta? Deixe-me falar com os seus homens. Se vierem comigo por vontade própria, deixe-os vir. Se não, iremos como viemos e ainda lhe devolvemos o dinheiro. Um lado da sua boca torceu-se num sorriso enviesado. Examinou-me atentamente, como se avaliasse a minha capacidade de persuasão e as minhas habilidades de oradora. Depois sentou-se, as mãos nos joelhos. Anuiu com a cabeça uma única vez. Combinado, disse. Deixámos a ravina da caverna com um saquinho de Dougal e 5 homens, além de Murtagh e de mim. Rupert, John Whitlow, Willie McMurtry e os gêmeos Rufus e Gordy Coulter. Foi a decisão de Rupert que influenciou os outros. Eu ainda podia ver, com uma sensação de cruel satisfação, a expressão de Dougal quando o seu tenente, entroncado de barba negra, me olhou especulativamente. Depois bateu nas armas à cintura e disse: Sim, mulher, por que não? A prisão de Wentworth ficava a 56 quilómetros, um percurso de meia hora num carro veloz por boas estradas. Uma árdua tarefa de 2 dias a cavalo pela lama semicongelada. Não por muito tempo. As palavras de Dougal ecoavam nos meus ouvidos e mantinham-me na cela muito depois do ponto em que eu teria caído de cansaço. O meu corpo estava a ser levado ao limite para manter-me na cela através de todo aquele extenuante trajeto. Mas a minha mente estava livre para se preocupar. Para mantê-la livre de pensamentos a respeito de Jamie, passava o tempo a recordar a minha conversa com Dougal na caverna. E a última coisa que ele me dissera. Parado, do lado de fora da pequena caverna, esperando que Rupert e os companheiros trouxessem os cavalos de um esconderijo mais acima, Dougal virou-se para mim, repentinamente. Tenho uma mensagem para si, dissera. Da bruxa. Da Gale? Dizer que fiquei espantada era o mínimo. Não pude ler a sua expressão no escuro, mas vi a sua cabeça inclinar-se, confirmando. Via uma única vez, disse em voz baixa, quando fui buscar a criança. Noutras circunstâncias, eu talvez tivesse sentido alguma compaixão por ele, separando-se definitivamente da amante, condenada a morrer na estaca, segurando o filho que haviam gerado juntos, um filho que ele jamais poderia reconhecer. Mas naquela situação a minha voz foi glacial. O que disse ela? Ele hesitou. Não sei se era apenas a falta de vontade de revelar informações ou se estava a tentar certificar-se das suas palavras. Aparentemente era por esta última razão, porque falou com muito cuidado. Disse que, se eu tornasse a vê-la, deveria dizer-lhe 2 coisas, exatamente como ela me dissesse. A primeira era: acho que é possível, mas não sei. E a segunda? A segunda era apenas uma série de números. Fez-me repeti-los para ter a certeza de que eu os decorara corretamente. pois devia repetir-lhes numa determinada ordem. Os números eram 1, 9, 6 e 7. A figura alta virou-se para mim, no escuro, curiosa. Significam alguma coisa para si? Não, respondi virando-me para o meu cavalo, mas certamente significavam algo para mim. Acho que é possível. Havia apenas um significado possível para aquela frase. Ela achava, embora não tivesse a certeza, que seria possível voltar, através do círculo de pedras, à minha época e lugar de origem. Obviamente ela própria não havia tentado, mas preferira, à custa da própria vida, permanecer. Como se tivesse as suas próprias razões. Dougal, talvez? Quanto aos números, também achei que sabia o que significavam. Ela dissera os algarismos separadamente para manter um segredo que devia guardar a sete chaves. Mas, na realidade, todos faziam parte de um único número. 1967. 1967. O ano do seu desaparecimento no passado. Senti uma certa emoção causada pela curiosidade, além de um profundo pesar. Que pena eu não ter visto a marca da vacina no seu braço até já ser tarde demais. E, no entanto, se a tivesse visto antes, teria voltado ao círculo de pedras, talvez com a sua ajuda, e deixado Jamie? Jamie. O pensamento pesava como chumbo na minha mente, um pêndulo balançando lentamente na ponta de uma corda. Não por muito tempo. A estrada estendia-se infindável e sombria à nossa frente, às vezes reduzindo-se completamente a pântanos congelados ou amplos lençóis de água que um dia haviam sido prados e charnecas. Sob uma chuva miudinha, gelada, que em breve se transformaria em neve, chegámos ao nosso objetivo no início da noite do segundo dia. A construção erguia-se, negra, contra o céu nublado. Construída no formato de um cubo gigantesco, com 120 metros de lado, com uma torre em cada canto, podia abrigar 300 prisioneiros, mais os 40 soldados da guarnição e o seu comandante, o governador civil e a sua equipa, e os 48 cozinheiros, ordenanças, palafreneiros e outros subalternos necessários à administração do estabelecimento. A prisão de Wentworth. Ergui os olhos para as muralhas assustadoras de granito esverdeado da região de Argyll, com 60 centímetros de espessura na base. Pequenas janelas perfuravam as muralhas aqui e ali. Algumas começavam a cintilar com luz. Outras, que presumi serem as celas dos prisioneiros, permaneciam às escuras. Engoli em seco. Vendo o sólido edifício, com as suas muralhas intransponíveis, o seu portão monumental e os guardas ingleses nos seus casacos vermelhos, comecei a ter dúvidas. E se a minha boca estava seca e tive de parar e umedecer os lábios com a língua? E se não conseguirmos? A expressão de Murtagh era a mesma de sempre. A boca implacável e o queixo estreito e obstinado, retraindo-se para dentro do colarinho sujo da camisa. Não se alterou quando se voltou para mim. Então o Dougal irá enterrar-nos com ele. Um de cada lado, respondeu. Vamos, há trabalho a fazer.